Zulu, pista 2800, noi quattro, meia duzia. Cadê 18, meia, a torre. Voo no 856, copia. 856, copia. Autorizado Recife, nível 390, pela rota Peruísque 58, decola da pista 28, após a decolagem com via direita, saída Aron, transição Frote. Controle Salvador 1198, torre 1186, acione 5023. Autorizado Recife, 390, pela Peruísque 58, após a decolada 28, com curva direita, saída Aron, transição Frote. Controle Salvador 398. 12-118-6-3-5-0-2-3. Correto, chame para acionar o 856. 040-692. Lume 01, desço para 2000 pés, autorizado final ILS Zulu, pista 28. Reduzo para velocidade de aproximação e forma estabilizada. Formará estabilizado, descendo para 2000. O 601, reduzindo velocidade para a final. Ilhéus, nível 120, Golf 677, decola da 28, saída Gole, confirme curva direita ou esquerda. E transição Corão, controle 198, transforme 5021 no 35415. 5415, a curva é à esquerda, após a decolagem da 28, Gole Coral, chame para acionamento. Ciente, curva esquerda, está pronto para o push acionamento. Autorizado, reporte táxi 5415. Reportar a táxi. Webjet 6720, cópia. Prossiga para o Webjet 6720. 6720 para o Galeão, autorizado 340, pela rota Pesolono 4, decola da pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, Crate. Controle 119.8, torre 1186, acione 5026. Autorizado 340, né? Pesolono 4. Vai decolada 28 com a primeira curva esquerda, Gole, Eval, Crate. 119.8, controle 5026. É o transponder e a torre 118.6, Webjet 6720. Correto, chame para acionar 6720. Vai chamar. O 601 no completo final ILS Zulu, chame torno 8.62. Os tráfegos que precedem dois chavantes encontram-se 7 milhas à frente. O 601. O 601. Vai curvar o eixo de decolagem da pista no zero. Então o senhor vai ter que ficar restrito aí às decolagens da 1 no zero. Atente, já decola da 28 mesmo. Obrigado. Atente. Mike Papa Lima, prossiga. Notificado no local, Salvador. Instruções de funcionamento está no andar da base. Mike Papa Lima, autorizado o voo local pelo setor sudoeste. Decola da pista 17 após a decolagem em curva direita no corredor Axé, mantendo-se a 500 pés. O controle Salvador é 119.8, torre 1186. Acione o código 0117. Positivo, decola da 17, curva direita 500 pés, mantendo o corredor Axé, setor sudoeste. 0117 no transponder, 186, torre 198, controle o Mike Papalhoso. Mike Papalhima confirmando o pátio ao pátio da bata. Positivo, sim. Não, negativo, é o pátio ao pátio da Dei, pátio 4. Gente, para acionamento e táxi 118.6 agora, Mike Papalhima. 118.6, muito grato. Saulo, 35415, pronto para o táxi, POB 35, autonomia 4,50, até no Porto Seguro. Confirme o POB, 545. 35. 5415, autorizado o táxi via Taxiway Juliette e Pátio 3, reporte para ingresso na Alfa. Juliette, Pátio 3, chamará para ingresso na Alfa, 5415. Correto. Autorizado o táxi, reporte ingresso, pista no 7. Boa noite, 5.000 autorizado, chame táxi. Facal, Solas 28, livre, próxima à esquerda, chame solo 121, décimo 9. Entendi. Visando devido a tráfego na curta final, Facal. No 601, a aeronave ainda na pista, caso não receba autorização de tráfego na DA, reporte iniciando o arremetido. 601 informará. Carro reporte, última aeronave livrando pista. Autorizado pouso para o 601. Com o número 601, autorizado pouso, vento 190 graus, 099. 601, baixar de trabalho. Estabilizando, no 62 à vista. Flap final ILS Lula 28, torre 198, décimo 6, gol no 612. Na manhã da 2. Michael Palima autorizado seu táxi via Oscar, reporte ingresso, pista no 7. Via Oscar, reporta ingresso no 7, Michael Palima. Ou 1601, solo aos 31, livre, próximo à esquerda, se possível chame solo, 121, décimo 9. 601. 1-3, reportará estabilizado, X-ray Delta Yank. Posição antes da Delta, o Pacal, confirmando o Pacal de... Trufos, antes da Delta, cuidado pela hora. Correto, Pacal de Trufos, prossegue em frente, mantém antes da Delta. Alugou na 601, livrou na Delta, sua escolha. Mantenha a Delta, aguarde... Para cruzamento da Alfa para o Pátio 3, no 601. Delta, mantém, 101. Agora autorizado prosseguir, prossiga o táxi em frente, cruze a Alfa, prossiga o táxi pelo Pátio 3 e chame para ingressar no principal, no 601. Cruze a Alfa, Pátio 3, chama para ingresso, 01. Correto. 1-2, autorizado, pouso, pista 28, vento 180 graus, 1-1 nós. Livre pouso, 9-1-2. Michael Palima foi ingresso. Michael Palima autorizado, ingresso é poste alinhado e pronto. Vai colar a pista no 7. Reporte alinhado e pronto, Michael Palima. Zuno 75, confirme se visual com Boeing na curta final. Afirmativo, visual. Após pouso do tráfego autorizado alinhar e manter cabeceira 28. Após o pouso da aeronave na curta final, alinhar e manter 28, tá, 3, 1, 7, 5. Ingresse e mantenha a Delta. Pode ingressar e manter a Delta. Aí. Por Salvador, gol no 856, tá pronto para o táxi, tá com 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. 64 agora. No 856, táxi via pátio principal e... Corrigindo, mantenha a posição e aguarde para o táxi no 856. Guardando, agora 856. Ah, ingresso parte principal, Gol no 601. No 601, autorizado, parte do portão 3. Parte principal, 23. Gol no 856, confirme o número de pessoas a bordo, autonomia alternada. Então, estamos com 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador, 64 a bordo. A gente aguarde para o táxi, mais um minuto só. Guardando 856. Vai iniciar o mais compadre. Uno 612, solo aos 35 Libra, na Charlie, chame solo. Uno 21, decimal 9. Que pousou cruzar o seu eixo aí da Delta, autorizado o cruzamento da pista para o pátio militar. A calçada. Afirmativo, na Charlie, nós não nós. Uno 856, autorizado o táxi via pátio principal, após pátio 3, quilo alfa, no ponto de espera da Golf, 118, decimal 6. No pátio principal, pátio 3, quilo alfa, na Golf, lá no ponto de espera 28, 118, 6. Boa tarde, bom trabalho. Realmente. Controle o Papa Romeu mais Papa Lima. Papá Romeu mais Papa Lima, mantém um corredor axé, 500 pés, reporte através do farol de da Barra mais Papa Lima, informe, vai fazer sobrevoo em Veracruz? Negativo, senhora, as intenções são fazer voo sobre o Iguatemi, posterior a Campo Grande. Gente, vamos manter a linha do litoral e reportar no através do Iguatemi mais Papa Lima. Positivo, reportando através do Iguatemi ou mais Papa Lima. Controle X-Ray Delta Yankee estabilizado no localizador. X-Ray Delta Yankee, redução para aproximação, complexo na ILS Zulu, torre 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, 6. Boa tarde. Boa. 1 no 6, 1 no 2, prossiga via Alfa, dê passagem para a aeronave da companhia que vai taxiar pela Juliette. Após o tráfego, ingresso para o gate 6. Após o tráfego, vai entrar pela Juliette pro gate 6, o voo no 612. Afirmativo, é só corrigindo o gate ao 5. Pode prosseguir agora, observando o tráfego que vai ingressar aí no pátio 3 para o gate 5. Bem, para o gate 5, dia de no 612. Correto. Na 3175, decolado aos 37, mantenha a proa até 1.500 pés, chame controle 1.9.8. 5.0.9.8. X-Ray Delta Yankee, cheque trem autorizado, pouso pista 28, 1.90 graus, 1.0 nós. Autorizado, pouso X-Ray Delta Yankee. Contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 340. Gole 34. Soma que tem condições de decolagem imediata após a passagem do tráfego na final, ok, senhor? Sim, senhor. O único tráfego para a pouso que está na curva final, Charlie 750. Ok, senhor. Obrigado. vento, por favor, Vex Ray, já tem aqui. Vento 190 graus, 190 nós. 7, Vex Ray, já tem aqui. Controle, o Mike Papalima já no Através do Guatemi. Sente Mike Papalima, autorizado, reporte. Não. Reporte no pouso, Mike Papalima. Vai fazer sobrevoo ou vai pousar no Iguatemi? Negativo, senhora, só vai fazer sobrevoo. Gente, mantenha sobrevoo na minha escuta permanente, Mike Papalima. Nossa escuta permanente, Mike Papalima. Minha esquerda, mantém posição antes da alfa, chame solo. 121 da decimal 9. Tá lembrando, esquerda, 1219 antes da alfa. E 4 minutos 5, autorizado a decolar, pista 28, vento 190 graus, 12 nós. Livre decolagem, 4 no 5. Alô, Salvador, boa tarde, tá bom, Alex Ray, tá bem, que livrou aqui na Delta, acredito, para Alfa. Eficiente, o Alex Ray Delta Yankee, vai estacionar em que pátio? Versão geral, acho que é o 3, né? É, então esse pátio aí à sua esquerda, onde tem essas aeronaves de carga? É, pode ingressar próximo à esquerda aqui, Lua, tentando sinalização. Bem, vai ingressar à esquerda e aguardar a sinalização. Obrigado. Secundária, então 3175. 3325. No 5 decolou os 4-1 no chame controle 119-8. 1-1-9-8. 1-9-8, gente. Controle é o TRIP 5-4-1-5. TRIP 5-4-1-5, prossiga. Ativo, tá curvando a esquerda no perfil da guarda. Sende TRIP 5-4-1-5, ação transponder 5-0. 2-1, saída gole, suba nível 1-2-0. 5-0-2-1 no Cint. 5-4-1-5, tem condições de após a 25, após a 15ª milhas, acender nível 1-0-0? Positivo. Cint, esteja atento à restrição da saída gole, suba nível 1-2-0, TRIP 5-4-1-5. Cint. Pode comer. 1-5, contato radar na decolagem. Sente. O solo WebJet 670, boa noite, tá no 4 pra pushback e acionamento. 3-0 tá livre pro pushback e acionamento no 4, chama pro táxi. Vai chamar pro táxi, WebJet 670. Controle o trip 5415. 5415, prossiga. Eu penso que até a décima milha não será possível, decolando a 28 aqui, atingir o nível. Qualquer eventualidade, solicita um vetor para livrar os tráfegos. Ok, trip 5415, livre restrições, suba nível 120. Agradece o trip e livre da restrição. Controle Salvador, boa noite, voo no 856, decolou na sua escuta. Voo no 856, contato radar na decolagem, saída Aron, suba nível 390. Aron 390 no 856. Após Aron vai ser Frote ou Aracaju? Pois Aron Frote. Aron Frote, ok. Salvador, boa noite, está 3894, informação e uniforme. São 3894, aciona a identificação. Autorizar a chegada a CARI. Desse mantém a nível 050. Identificou na CARI para o 50, 3894. O 3545, poderá pro Coral? O 856, confirme a saída paga pela torre foi Aron Frote? Foi Aron Frote, exatamente. Aí depois de Frote que foi pago a aerovia Upper Whisk 58 para Recife. Gente, modifique sua saída agora, será Aron Melingo, 1856. Aron Melingo, 1856, obrigado. Controle Salvador, o Papa Papa Alfa Tango Tango, ciente da Union Farm. Papa Papa Alfa Tango Tango. Ação de identificação, vou indo para a DPIT para interceptar a chegada de DPIT. Informe no ideal descida. Já no ideal de descida, identificou o Alfa Tango Tango. Né, a torre 186, o objeto é 060. Zero, corrigindo, 060. Salvador Tão 002, sente informação Victor, solicitou 360 para o Galeão. O sente 8002, Galeão 360, guarde 4. Guardando, 8002. Quatro no cinco, dá presente autorizado, voar direto coral. Obrigado. Direto coral, 354 para cima. Torre. 6720, está próximo à ponte esquerda, 28. 5720, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 190 graus, 111 nós. Ali decola o objeto 6720. Salvador, boa noite, objeto 6708. Webjet 6708, ação de identificação, autorizado a chegada CARI, desse manter a nível 060. 060, tá ciente da Uniform. 1856, chame Centro Recife, 12685, alternio 2545. Recife, 2685, 2545, no 856, obrigado pra nós. Três 894, após autorizado ILS Zuluda 228, desde para 12 mil pés, que negão no 0 no 3, reporte estabilizado. 2013, autorizou após cario ILS da 28, mas estabilizado, tá? 3894. Próxima 8L6720. 708, reautorizado nível 050. 050, 6708. Controle Salvador, boa noite, Webjet 6720. Webjet 6720, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 340. Saída Gole, suba 340, Web 6720. Pronto. Está autorizado para o Galeão nível 360 na Pesulo 14. Decola da 28 com curva esquerda, saída é a Gole Eval, depois transição Crate. Aciona o código 5036 e o controle 19.8. Para o Galeão nível 360, via Pesulo 14. Recordando 28, curva esquerda após na Gole e Eval, após Crate. 5036, 109.80, 8002. 19.8 na saída, chama para o puxa acionar. 19.80. A gente vai chamar. Está pronto, puxa acionamento 1-1. Quem no 11 está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 0-0-2. Salvador, voo no 764, informação Vitor. E 764 Brasília 360, aguarde cópia na escuta. 1013 no 013.